Tente Azul 4065, está autorizado o táxi via pista número 7. É, poste alinhado e pronto para decolagem. Boa tarde, Azul 5073, ingressando via Lima. Boa tarde, Azul 5073, está autorizado o táxi via Lima, Mike, e mantenha o ponto de espera da Quebec. Lima, Mike, mantém ponto de espera na Quebec, Azul 5073. Oscar Mike Yankee, táxi autorizado até o ponto de espera da 17. Autorizado até o ponto de espera da 17, Oscar Mike Yankee. Autorizado, decolada da 7, Azul 4065, o vento é 180 graus, 4 nós. Autorizado a decolagem da 1, Oscar Mike Yankee, após aeronave da Azul, está autorizado a alinhar e manter 17. Após Azul, alinhar e manter 17, tá falando aí, Oscar Mike. Mike Yankee, ao ingressar na 17, está autorizado a linha de decolagem. O vento é 160 graus, 4 nós. Ok, após a graça, autorizar a decolagem, Oscar Mike Yankee. Azul 4065, decolado aos 30, controle 1208. 208, informação aí, a pista ali está cheia de 4. Ok, o 4065 é sobre a pista? sobre a pista tem voando também. Sete. Oxenônia 314, alteração para final visual. Curva esquerda para o 055, limite é a radial 300 do Verde Salvador. Azul 465, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 320, autorizado direto Leda. Direto Leda 320, 4-0-0-5. Meia 304, atingiu 10, o canal é para a direita. Martinho, iniciar, nós como é que é? Tá, Renan 227, deixa, né? Prossiga. Está no ponto de espera da Lima, pronto. Ok, táxi via Lima e Mike, chame na Quebec. O... 6227. Infelizmente, só pode taxar sobre a pista, o 6227. O senhor pretende taxar sobre a pista, é isso? É. Caso o PCM. Perfeito. Então, mantenha a posição no ponto de espera da 35, inicialmente. Tenho chamado ao ponto de espera. Helicóptero da ordem. Descida, prosseguindo na terceira, na toda o meu 63 ou não pode? Pode chamar 3145, veja curva esquerda para 055 para não interferir nas DEPs? Afirmativo, a senhora pode entrar na nossa descida, por favor, na prova 0. Agora é só chamar 3145 na prova 055, autorizar a descida para 4 mil pés. 4 pés, né? Destaque, sim, azul 507. Tráfico passaria do 2231. São José do meu país, no corredor Sierra Pacino, fora da Barra. Aqui a saída nossa pela esquerda para o Prado Forte, meu pés. Confirma o corredor forte? Afirmativo, conforme modificado e cotejado na autorização. Acho que é quem que sente. Controle das camaquias? Percebo as camaquias. Pode cruzar para o lugar da 10? Eu estou usando o cruzamento, a porta está afastada 20 mil, Salvador. Ok, para atualizar o cruzamento, a porta está afastada 20 mil, Salvador. Azul 5073, ao alinhar, livre decolagem, da 17, o vento 150 graus, 05 nós. Ao alinhar, livre decolagem, 3 no 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 314, desse mantenha 3 mil pés inicialmente, que é legal na 013. 3 mil pés, 314. 4065, chame Centro Recife, frequência ano 28 decimal 35, até ano 25 decimal 1. 35? 25, obrigado, boa. A 217, está no ponto de espera, próximo. Azul 5073 decolado aos 36, controle 208. 208, boa tarde. Xané 6227, mantém ainda o ponto de espera da 35 e aguarde para ingresso. Sim, já mantém 6227. 3, contato com o radar decolagem, suba para nível de voo 80, autorizado direto coral. 80, direto coral, Azul 5073. Amanhã 314 vai cruzar a pista, pode entrar na terra 307. Quilômetro 314 tá com referente de gás. Afirmativo, amanhã 314. Quilômetro 314, plano notificado no 837, autorizado a ingressar no circuito de tráfego da pistão no 7, após visar algum campo. Ele está ingressando na perna do vento da 107, Oxalé 6314. Xané 6227, previsão para iniciar a decolagem, mais 3 minutos. Temos uma aeronave da companhia na perna do vento da 17. Sim, 6227. Milhas. Gente, o tráfico vai girar a base agora para encaixar na final da 17, o 217. Negativo, foi sobreposto, a moto foi sobremodulada, está gerando base, a 6304. Bem, eu preciso uma coordenação junto com o controle, achando a 6304, devido às coordenações junto à torre e as projeções novas. O senhor manteve a proa, nos informou que já estava virando base e, por conta disso, nós deixamos de decolar outras aeronaves. Por gentileza, da próxima vez, o senhor informa o controle suas intenções. O 6304 confirmou que estava mantendo a perna do vento, depois se informou girando base. O 6304 está na base, girando para o final. É 314, complete. Tem ingresso no circuito de tráfego, chame torno no 8, decimal 95. Ponto 8, decimal 95, chame 314. Trolho, Papa Romeu, acho que é Mike Yankee. P5, acho que é Mike Yankee. Por exemplo, solicita RDS, pode servir a buraquinha para pegar a base esquerda da 17 ou então a antiga rotatória. Opa, Papa Romeu, acho que é Mike Yankee. Preciso fazer corredores? Ingresso de Asa para regresso, Oscar Mike Yankee. Ok, via corredores à esquerda agora, Asa para regresso, Oscar Mike Yankee. Torre Salvador, Xané 6314. Xané 6314, um ajuste ao no 013, e por questões de PCN da pista 17, PCN 41, o senhor tem condições de fazer um backtrack na cabeceira 35, cabeceira oposta após o pouso? Afirmativo, Xané 6314. Ok, o vento é 1.70 graus, 612 nós, pouso autorizado na 1.7, o Xané 6314. Autorizado o pouso na 1.7, Xané 6314. Tente até o Romeo Golf, decolagem por conta em risco da Enrimar, informe fora do solo. Formará fora do solo, hotel. Visual com a aeronave não vai interferir com o pouso da mesmo. Gente, até o Romeo Golf, qual setor vai sobrevoar em Salvador? Ele vai ser o mais próximo do aeródromo, próximo à cabeceira 28. Ok, o hotel Romeo Golf informa o tráfego mantendo 1000 pés no corredor Interlagos, é uma asa fixa. Mantenha 500 pés, chame no, na vertical de Lauro de Freitas. Chamará em Lauro de Freitas, hotel Romeo Golf. Tá, sente da mesma, não vai passar de 500 pés, o hotel Romeo Golf. Sete. Lembra que eu isso, que acione e reposte táxi. Poxa, né, 6314 no solo aos 43, realize um backtrack sobre a cabeceira 35 e libere a pista 17 na Taxiway Quebec. A gente vai fazer o backtrack na pista 35 e liberar a taxi na Taxiway Quebec, 6314. Poxa, né, 6227. Após o tráfego da companhia realizar o backtrack, siga o mesmo via pista 17, chame a linha de pronto para a decolagem. Sim, chame a linha de pronto para a decolagem, 627. Mike Yankee, prossiga. Estamos voando de aprante para a rotatória, com a intenção de pouso na pista 17 e parte 4. Oscar Mike Yankee, mantenha o corredor Interlagos, chame na SEASA. Para na SEASA. Então, meu Golf já no local de sobrevoo. Hotel Romeo Golf, mantém o setor, tráfego a 1000 pés, é um Sikorsky, helicóptero. Corrige o tráfego, é um Sikorsky. Mantém a sua separação com o tráfego, o mesmo encontra-se no corredor Interlagos. Ok, o senhor vai manter 500 pés na presente posição, no interfere. Listado já. Hotel Romeo Golf. Hotel Romeo Golf, prossiga. Tem na aproximação da pista 28. Não há tráfego a reportar, exceto a aeronave da Oceané que vai decolar da 17. Mantenha o setor de sobrevoo solicitado, mantendo separação com as decolagens da 17. Hotel Romeo Golf. Ok, não vai interferir com as decolagens nem pouso da 17, Hotel Romeo Golf. O Oceané 6314, continue o táxi à direita, via Mike. E na Lima, chame o solo 219. Direita via Mike, na Lima 219, 6314. Já, 1 minuto, Ceasa, Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, mantenha sobrevoo da região do Ceasa. Temos um arbolo do Oceané taxiando via 17. Aguarde para aproximar. Ok, mantendo Ceasa, meu pé, aguardando. O senhor só pousa na pista 17 ou também pousa no pátio? Pousa... vai aproximar na... vai aproximar na... vai ter a sessão. Ah, ok. Então inicialmente mantenha o todo sobrevoo por questões aqui da proximidade aqui da taxi com a pista 17. Mantenha o sobrevoo aguardando instruções, o Oscar Mike Yankee. Ok, não se escute, meu pé, certo. 073. Bom, meu Golfo, para informação, evite apenas o sobrevoo da base aérea. Firmo, não está em cima da base aérea e vai evitar o hotel, meu Golfo. Entendi. Chanel 6227, após alinhar, livre decolagem da 17. O vento é 200 graus, 629. Após alinhar, 6227, alinha e decola, 6197. Chanel 6227, decolado aos 48, chame o controle 1208. 208, 6227. Mike Yankee autorizado final no 7 e pouso na mesma, o vento é 190 graus, 629. Aqui é autorizado final e pouso, Oscar Mike Yankee. Salvador, Chanel 6227. Chanel 627, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, está autorizado direto de São Paulo. Direto de São Paulo, 6227. Siga para a Praia do Flamengo, você pode ficar cruzando a final da 35, hotel Romeu Golf. Você pode estar lá para cruzamento da 35, hotel Romeu Golf, já cruzando para a Praia do Flamengo. Afirmativo. Para informação, tem um Sikorsky da Omni, está na aproximação final para 17, na vertical da Enrimar, aproximadamente o tráfego se encontra. Reporte para cruzar a final da 35. Ciente da aeronave, reportará para cruzamento da 35 até o Magos. Oscar Mike Yankee, forma o tráfego a 510, helicóptero. Está na Praia do Flamengo a 510. O tráfego vai cruzar o eixo de decolagem da 17. Reporte visual com o tráfego. É que ele está no Flamengo, vai decolar o eixo da decolagem. Deve estar reportando, acho que é. É, o hotel Romeu Golf autorizado para usar a final da 35. Em Itapuã, chame o controle 208. Está autorizado o cruzamento da 35, chamará controle 1208, hotel Romeu Golf, na Itapuã. November, Oscar Whiskey, o senhor está na Abata, confirma? Está autorizado o táxi até Romeu. Salvador, Chanel 6321, boa tarde para ingresso ao táxi Lima. Chanel 6321, ciente, está autorizado o táxi via Lima, Mike e chame na Quebec. Ciente, prossegue Lima, Mike, chama na Quebec, o 6321. Meus pés, curta permanente, sobrevoa a Cidade Baixa, até o Magoff. Tiger, Mike Litoral. Graciano, chame para o táxi. Chanamia 315, táxi via Lima, Mike, chame na Quebec. Lima, Mike, Quebec, chamará, ó, 315. Clássica Mike Yankee no solo aos 53, ao estacionar o bate 4, frequência livre. Estacionado, né? Ok, a Lima tem, a 17, November Basco Whisk. Ocean M3216, essa via Quebec, confia? Mantenha o ponto de espera da Quebec. Mantenha o ponto de espera da Quebec, ok, 321. Mike Vitor Alfa, qual o setor que vai sobrevoar? Ok, Mike Vitor Alfa, o vento é 160 graus, 04 nós, evite sobrevoo de um Cessna na cabeceira 17, são fora do solo. November, Oscar Whisky, autorizado decolar da 17, o vento é 160 graus, 4 nós, helicóptero à sua direita, decolando do pátio 5. Papa Romeu e Juliette, bravo, né? Autorização para São Paulo. Controle 1208. 1208 da presente, Mike Vitoral. Oceanem 321, livre táxi de 17 após o Cessna, corrigindo após o Piper, reposta a linha de pronto para a decolagem. Prossegue táxi via cabeceira 17 após a aeronave da Nicola, forma a linha de pronto, Oceanem 621. Reportará quando visual, Mike Victor Alves. 762, táxi via Lima, Mike, chame na Quebec para ingresso. Lima, Mike, chamará na Quebec para ingresso. Fazendo Oscar Whisky decolado ao 56, autorizado o corredor forte, reporte para cruzar a final da 28. O Navegador Asterisco está pronto para o cruzamento, cara. Autorizado, cruzar a final da 28, após controle 1208, November Oscar Whisky. Gente, após o cruzamento, chama controle 1208. O animal está morto? Ah, está mesmo. Ok, vamos informar aqui ao fiscal, ao pessoal da infraestrutura para tomar as providências aí para eliminar o mesmo. Foi Salvador, Oceanem 327 para ingresso na Lima. Oceanem 327, táxi via Lima, Mike e reporte na Quebec. Lima Mike vai reportar na Quebec 6327. Seria nosso número na decolagem, por gentileza? É o 04. Obrigado, 6327. Alá. Que decolou da 17, já cruzou o eixo da 1028, estacionado no 0142. O Liberais Fiz que mantém a condição de usuários e não saiu no Clube Forte. Já pode se afastar a 20 milhas de Salvador. Chamará 20 milhas fora, Whisky. Minha 321 ao alinhar na 17, livre decolagem, o vento é 190 graus, 05 nós. Vento alinhar na 17, já está a decolagem, 6321. Visão Alfa Serra, Índia com Índia, Mike. Mike Vitrófone, frequência da coordenação. Bom, livrando, agradeço, uma boa tarde, Mike Vitoral. Tudo bem? Eu. Após o tráfego da companhia, está autorizado o táxi, via 17, chame a alinhada e pronto para decolagem. Na 6321, decolado ao 58, controle 1208. 1208, Xanay 6321. Controle Salvador, muito boa tarde, Xanay 6321. Na sua escuta, decolado ao 97. Xanay 6321, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360. Autorizado, voo direto a Alefa. 7360 na Proje Alepo, Xané 6321, grato. 4167, para cruzamento da ingresso na linha. Azul 4167, está autorizado táxi via Lima, Mike e Quebec. Lima, Mike e Quebec. Azul 4167. Oxenã 6315, autorizado. Decolar da 17, vento é 160 graus, 03 nós. Azul 2762, autorizado táxi via 17, chame alinhado e pronto para decolagem. Autorizando táxi via 17, chame a cruz da Arábia alinhado e pronto para decolagem. 6315, decolado aos 04, controle 198. 198, 63, por aqui. Corrigindo é 1208. 208, obrigado. Persona 63, por aqui. Persona 315, contato radar na decolagem, sua para nível de 360, autorizado direto Leda. 660 Leda, 63, vamos decorar. O azul 4167, fica atento a uma viatura da Infraero, está na Mike. Ciente, 4167. Azul 2762 ao alinhar, livre decolagem da 17, vento 180 graus, 04 nós. 2762 ao alinhar, livre decolagem. Oxenã 6327, quanto será? Quebec pronto. Gente, Oxenã 6327, após o ATR da Azul, está autorizado o táxi via 17. E reporte alinhado e pronto para decolagem. Após as autoridades alinhadas a ingressar, a reporte alinhado, 6327. Xanã 321, chame o centro Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. 128.8, alterna 1260, Xanã 6321. Oi, Salvador, muito boa tarde. O Azul 2762, decolou, tá na sua escuta. Azul 2762, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 160. Após 2000 pés, autorizado direto coral. Livre para 160, após 2000, direto coral 2762. Salvador. Muito boa tarde, Azul 69 no 8, tem sua informação, Luiz. Azul 69 no 8, mantenha a chegada bom médio 1, desce para nível de voo 050, que é negar no 0 no 3. 050 no 0 no 3, chegada bom médio, Azul 69 no 8. Azul 69 no 8, paciente, a pista em uso, a pista no 7? 7. Alinhado na 7, pronto, 6327. Autorizado decolada 17, Xanem 327, vento é 190 graus, 05 nós. Autorizado decolada 17, 6327. 37 novembro, acho que isso. Sim, vamos até a posição e chamar para o regresso. Bateu no 67, após a aeronave da Oceanec, está decolando, está autorizado o táxi, V1 no 7, chame alinhado e pronto. Sim, faz a passagem da aeronave da Avianca, a gente vai ingressar e chamar alinhado e pronto, certo? No 467. Sim. Radial 320 Salvador, é 269 de noite, aguardando notificação de ré. Xané 6327, decolada Luno 0, controle 1208. Controle 1208, 6327, boa. Tá. Salvador, Xané 6327, decolou. Xané 6327, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 240, está autorizado direto São Vô. Vai subir 240, direto São Vô, 6327. O Xanem é 315, chame o centro Recife, frequência no 28.35, alterna no 25.1. 28.35, 251, até logo. Salvador, boa tarde, Azul 2789, tem a informação de Swayman, sendo nível 160, na Proa de Alagoinha. Azul 2789, autorizado a chegada da Bosch, mantém a chegada da Bosch, aguardando a vetoração para sinal do pistão no 7. Mantém a Bosch, aguardando a vetoração para pistão no 7, Azul 2789. Olha, o November Oscar, isso para o regresso. November Oscar, que mantém os corredores visuais, que é negar no 0 no 3. Reporte CEASA Visual com Campo. Reportará o CEASA Visual com Campo hoje. Controle ao Azul 4167, decolagem perfil São Volume na sua. Azul 4167, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 320, via CD São João. 320 via São João, 4167. O Xanem 327, informa o tráfego 2 horas, 9 minas rumo sul, via nível de voo 080, em subida para nível de voo 60. 7 para 17. Azul 6998, deixa eu manter a 4, meu país. 6327 autorizado Coral. 7 Bravo Serra, autorizado o táxi até a Papá. Terra Mar Golf. Prossiga, Terra Mar Golf. Tá livrando a região da Cidade Baixa. O sobrevoo agora é Lauro de Freitas, ao norte do aeroporto. Gente, até o meu golfe irá prosseguir via litoral sul? Não interfere com o tráfego, pode prosseguir no eixo da 1-0. Olha, Salvador, azul 2789, deu a descida. 2789, desce, mantém nível de voo 050, QNH 1-0-1-3. Desce 050, QNH 1-0-1-3. Romeu Juliette Bravo Serra, tá autorizado. Táxi 17, chame alinhado e pronto para decolagem. Romeu, dá o meu golfe, vou para o litoral sul a fim de não interferir nas aproximações da pista 17. Confira, senhorita, prossegue litoral sul. Afirmativo, vou para o litoral sul, será transferido para a torre no farol de Sapuã. Ok, senhorita, litoral sul. Aguarda a transferência, até o meu golfe. Tá bom, meu golfe, estamos operando a pista 17. Ok, tá ciente, até o meu golfe. Azul 998, informa helicóptero, 12 horas, 11 milhas, rumo sul, mantendo 500 pés. Atingindo 4.100 do helicóptero, 698. Pode prosseguir a descida, Azul 698. Azul 698, desce e mantém 3 mil pés, aguardo... Vou dentro das regras de voo. Chané 6327, chame o centro Recife, frequência 128 decimal 35, antena 125 decimal 1. 1235, antena 25, 1-6-327, pô. Azul 698, copia o controle, desce e mantém 3 mil pés. Estou aguardando o dentro das regras de voo. Mais condições de usar e propõe. Gente, 6998, desça e mantenha 2 mil pés. O plano modificado agora por 998. Mas o 6998 está prosseguindo para o cruzamento da pista. É, corrigindo, o 6998 está com referências visuais para a mudança das regras? Afirma. tenho visuais, está na modificação. Gente, está autorizado ingresso no circuito de tráfego. Azul 699. Pode passar, chamar a torre? Azul 8, deixa parar 1.500, pode a parte visual com campo. 60.500, depois será visual. U2789, número 3 na aproximação, reduz a velocidade para 2.00 nós. Já estou mantendo, 2.00 nós, senhor. Gente. Azul 4167, chame centro Recife, frequência no 22 decimal 35, alterno no 25 decimal 1. 1222, 1225, azul 4167, primário no 28 decimal 35. 1-2-2-3-5, Papa Romeu Novembro Acho Luiz, que é o número 2, para a pistão na 7, mantém espera na presente posição, curva pela direita. Gente, vai manter a posição com curva pela direita, na Weberosca Leite. Papá Romeu Delta Romeu Golf, mantenha sobre voo sobre o farol de Itapuã e chama a torre no 8 decimal 95. Vai chamar a torre, Delta Romeu Golf. Controle boa, Juliette, para você, decolado 3000 para o 430, nação Vulcundo. Papá Romeu, Juliette da Serra, contato radar na decolagem, estudo para nível de voo 430. Autorizado direto Leda. 430 direto Leda, Bravo Serra. Pretende cruzar o campo no Trava Sul. Se autorizado, mantém o eixo da 1-0 e cruza direto para a loja de frente. Azul 698 está atingindo 1500 visual com a pista. Presente proa, sentido. É Praia do Flamengo. Retorte na Praia do Flamengo, temos um tráfego em Embraer da Azul a 1500 pés, aproximadamente ali na região do de Pituaçu. Ok, senhor, vamos manter 500 pés para a Praia do Flamengo. Autoriza o cruzamento da 1735? Confirma, está autorizado. Autorizado, Golf. Torre Salvador, boa tarde, Azul 698. Azul 698, tráfego à sua direita. Helicóptero mantendo 500 pés. Torte na perna do vento, da 1-7. Circuito não padrão. Base será pela direita. Espera curar o serviço radar encerrado. Sube mantendo nível de voo no 60. Chame controle 10. Frequência no 20, decimal 1. Ele é o 20, 1. Grato, boa tarde, beleza. A direção para a final desopistão no 7, curva esquerda para a 1970, desce e mantém a 4.000 pés. Esquerda para a 1970, desce e mantém 4.000 pés, azul. 289. A 289 tem condições de reduzir a velocidade para a 1970 nós? Já estamos mantendo 1970 nós, senhora. Gente. Afirmativo, 2789, que é negar na 093, vamos. O meu Golf da presente está autorizado para seguir para Lauro de Freitas. Informo o Embraer 190 da Azul na final da 17. Ok, não vai interferir com a gestão do 7, vai direto para Lauro de Freitas, hotel, meu Golf. O Azul 6918, É autorizado o pouso na 17. O vento é 190 graus, 05 nós. 190 com 05 nós, vive pouso para azul 698 na pista 17 de Salvador. Silêncio Bravo Serra, passando o nível 120, poderia curvar a direita, ótima? Mantenha ali, Silêncio Bravo Serra. Precisa de um desvio meteorológico à direita, senhorita, de 20 graus. Ligue desvio, Silêncio Bravo Serra, quantas milhas? É, 20 graus pela direita, 20 milhas. Sente. Controle azul 279, estamos com referências no setor, podemos descer 2 mil pés? Azul 279, confirme. Estamos com referências no setor, podemos descer a 2000? Setor 02000 pés, que negar no 093, entendido mudança das regras agora no 924. É, a gente havia autorizado, solicitado a 35. É, a gente tem a aeronave da Azul que está pousando agora na 17, né? Infelizmente o senhor vai ter que taxiar aí via Mike, ok? Para deixar a passagem para a Azul aí, liberar na Lima. É, prossiga via Mike e chama na Quebec. Ah, positivo. Pela Mike vai esperar na Quebec. Obrigado. 279. Salvador, boa tarde. Azul 2791, informação em que veio. Azul 2791, nós temos identificação.